na quadra. Lancei o drip e a lupa. Várias piranhas se joga na sexta-feira maluca. Hoje tem baile na quadra. Lancei o drip e a lupa. Várias piranhas se joga na sexta-feira maluca. Sexta-feira tá maluca, hoje eu vou te machucar. Sábado, sábado e domingo tu pedindo pra voltar. Esse moleque te faz passar mal, ele te deixa perdida. Tapa na bunda sarrando no grau, te chamando de bandida. Meu nome te conto só no final, então me chama de zica. Juro essa pica te faz refletir sobre as coisas da vida. Hoje tem baile na quadra, lancei o drip e a lupa. Várias piranhas se joga na sexta-feira maluca. Hoje tem baile na quadra, lancei o drip e a lupa. Várias piranhas se joga na sexta-feira maluca. Sexta-feira tá maluca, hoje eu vou te machucar. Sábado, sábado e domingo, tudo pedindo pra voltar. Deixa ela ciente de como funciona. Que a cesta maluca ficou chapadona. Mas recatada, tá desvirtuada. E as calculistas emocionadona. Através da lupa eu percebi que cê tá querendo graça. E se vir se jogando pro lado de cá, sabe o que acha? No baile da quadra ela vem de vermelho no tom da maldade. Pronta pro combate, mas desde segunda vem se preparando. Terça no trampo, quarto embate. Se quinta tá de cantoneira. Mas como que fica a boneca é solteira. Maluca, quem que se a figura com a lua na rua bem na sexta-feira. Sexta-feira tá maluca, hoje eu vou te machucar. Sábado, sábado e domingo tu pedindo pra voltar. Salve Lady Lester, raridade na voz.